gratidão. E lá no dicionário, por definição, gratidão é reconhecimento e agradecimento. Então, só pensando nessas duas palavras, reconhecimento e agradecimento, já nos traz um pouco de reflexão esses dois verbos. Não podemos ser gratos se nós não reconhecermos o bem que nós recebemos. O primeiro passo é o reconhecimento. E o ato, então, da gratidão é o próprio agradecimento. É reconhecer e ter uma ação nessa direção. Quando se fala de gratidão, a gente não percebe todo o bem que chega até nós, sob as mais diversas formas, sob todas as coisas que nós recebemos todos os dias, desde que nós nascemos, para ficarmos dentro apenas dessa existência. Nós acreditamos que tudo de bom que nos acontece é como uma obrigação do mundo para conosco. Então, a minha saúde, o meu corpo perfeito, os meus talentos, os meus dons, me foram dados por Deus, porque eu mereço. E quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que eu acho que eu mereço, então muitas vezes nós nos revoltamos contra Deus, porque nós não compreendemos esse mecanismo. Entre os nossos amigos, quando fazem alguma coisa para nos ajudar, nós acreditamos também que eles fazem, porque nós somos pessoas boas e que eles estão fazendo por causa disso, porque nós merecemos. Na nossa família, os nossos pais, que nos cuidaram ou nos cuidam ainda durante tantos anos, nós também acreditamos que eles fazem porque é obrigação deles fazer. E muitas vezes a gente até, numa atitude bastante pequena, nós ainda colocamos para eles que realmente é obrigação deles e que nós não pedimos para nascer, né? Já se ouviu muito disso. Mal se sabe que se pediu sim, que estamos nesse meio familiar por um acordo. Então, primeiro passo, o reconhecimento. Nós colocamos ainda outro dia a questão da igualdade. Se nós gostamos das coisas que são boas, os outros também gostam. E no momento que nós começamos a perceber isso, nós nos colocamos na mesma situação, no mesmo patamar. Então não sou eu apenas que mereço todas essas coisas, somos nós. Se eu mereço, os outros também merecem. E o contrário da gratidão é a ingratidão. Porque eu não sou grato quando eu não reconheço, ou quando eu não agradeço. Mas a ingratidão, ela é a contrária. E a ingratidão, ela é chamada de filha do egoísmo. Por que que eu não reconheço, ou por que que eu não valorizo aquilo que foi feito? Por que que eu entendo como uma obrigação de quem fez? Por egoísmo. Sempre que a gente levanta alguns temas aqui, a gente acaba sempre caindo na mesma coisa, egoísmo e orgulho. São os dois pilares que sustentam várias coisas erradas, várias tendências que a gente tem para o lado errado e que nos causam sofrimento. Várias tendências que nos acabam levando para situações ilusórias em que nós achamos que aquilo é o melhor para nós. Às vezes a gente demora um bom tempo para perceber que não é. E a gente fala, né, de agradecimento, e a gente se pega muitas vezes, quando a gente faz as coisas, a gente às vezes se sente triste, porque as pessoas não reconhecem o que a gente faz. E nós nos apegamos a esse detalhe, e utilizamos esse detalhe para ficar deprimidos, para achar que não vale a pena fazer o que é certo. Então a gente tem os dois lados. Nós não reconhecemos, os outros não nos reconhecem. E nesse mundo em que a gente vive é assim mesmo. Sempre que a gente tiver uma expectativa em cima do que alguém vai fazer, a chance da gente se frustrar é muito grande. Aqui no, na revista, tem um trecho que ele diz até que o próprio bem praticado, ele deve ser a nossa recompensa. A gente não deve esperar que os outros reconheçam o que a gente faz. Porque a gente deve fazer, porque a gente é movido por um sentimento, esperamos que maior, um sentimento grande, quando a gente faz alguma coisa por alguém. Então a gente não deve esperar o reconhecimento. O próprio bem que se faz já é esse reconhecimento. E muitas vezes a gente ouve algumas pessoas até, que vêm até nós aqui na casa, com algumas questões parecidas com essa, né? Elas colocam que elas fazem tudo o que é certo, mas na sua casa, principalmente, ou às vezes no seu serviço, as pessoas ou não reconhecem o que ela faz, ou são contrários até ao que ela faz. Então muita gente que coloca isso, né? Que fazem, e parece que estão sempre, vamos dizer, aumentando os problemas. Então, a gente tem que se aprofundar mais em realmente o que realmente move aquilo que a gente está fazendo. Qual é o meu objetivo com tal atitude? É para alguém ou é para mim? Ou será que é aquele, o meu orgulho, para de repente eu ser destacado, eu ser colocado numa posição para que possam dizer, olha o que ele fez? Então muitas vezes a gente se engana. A gente se engana, só que a gente acaba não enganando os outros. E aí quando a gente tem essa realidade, esse retorno dessa realidade, a gente às vezes não compreende porque a gente não aprofunda. Mas voltando para a gratidão, amanhã é Dia das Mães, né? Então, é uma grande oportunidade para a gente se lembrar dessa palavra e repensar ainda hoje no quanto nós devemos ser gratos às mães. A grande oportunidade que nos deram, a grande assistência também que nos deram durante toda a nossa vida, a importância da vida, a importância do ensino. Então, muitas mães, tomara que não seja o caso aqui da nossa cidade, muitas mães esperam o Dia das Mães, porque é o único dia em que elas muitas vezes são reconhecidas, em que os filhos vão até elas e presenteiam, vão até elas e de repente dão um abraço, um beijo. E essa nossa dificuldade, né, nessa nossa cultura de demonstrar os nossos sentimentos. Então é muito importante que a gente não apenas sinta, mas que a gente fale. Todos nós sentimos vários sentimentos, várias emoções que passam, mas é importante que a gente manifeste principalmente essas emoções boas para aquelas pessoas que são tão importantes para nós. É uma demonstração de gratidão, é o reconhecimento por tudo que elas fizeram por nós. Muitas vezes esse tudo foi uma única oportunidade, mas foi extremamente importante. Tudo que nós somos hoje, nós somos uma soma de todo o bem que as pessoas fizeram a nós. E da maneira como a gente compreendeu isso, a gente foi se constituindo. Então, que o dia de amanhã seja uma oportunidade de congraçamento, de colocar algumas palavras e até às vezes surpreender, né, as pessoas verbalizando esses sentimentos que a gente tem. Então que a gente possa aproveitar esse dia e externar a nossa gratidão.